poderoso e piedoso por nos dar a vida. Na lei de Jesus é o tempo de idade que tira a divindade, coloca a salvação como na linha de um trem. E o destino do meu mano foi descarrilhado por um simples homem, um otário fardado. Minha revolta é muito grande com tanta desigualdade. O poder é culpado por tanta crueldade. Vivemos num mundo sujo de trair e de desgostos. O rico tem liberdade e o pobre segue no seu rosto. Desapareceu nessa armadilha, você pode cair. Cuidado, os monstros da farda querem nos consumir. Essa ganância não me inspira muita confiança. Se não é ladrão, é FM de Bascalão. Se ouvir sirene, sai fora. Se fez alguma bobagem, se não fez, sai da reta. Eles não perdem viagem. Filmes de ação em minha televisão já estão tirando a minha paz. É, pois marginais e policiais só podem estar disputando pra ver quem mata mais. Eu queria que essa merda não fosse verdade. E o foda é que vivemos nessa realidade e ainda temos que conviver com essa impunidade. Culpado é abuso de poder que existe nessa cidade. Necessidade de vida ao menor depende de ter. Tanto faz um trombadinha ou um igual a você. Conexão é união, é liberdade de expressão. Os microfones na mão são nossas armas pra lutar. Olho por olho, dente por dente. Olhe para trás e para frente. Olho por olho, dente por dente. Olhe para trás e para frente. E tente encontrar alguma coisa diferente pro futuro mudar. Algo que faça vir à tona toda a nossa história e que explique por acaso esse passado sem glória. Se caminharmos com a ciência para compreender algo que o próprio Criador já nos fez entender. Às vezes o que parece certo pode estar errado, e com os homens na parada você tá ferrado. E inocente ou culpado, você pode crer que vendo o sol nascer quadrado, você vai amanhecer. São realidades de fatos. 1994, é sexta-feira, 13 de agosto. Me causa muito desgosto que vou lhes contar. Um grito ecoa na noite, cheiro de sangue no ar. Sangue vermelho, rubro quente escorre pela calçada. Gritos alucinados de uma mãe desesperada e um vilão disfarçado. Estrela no peito e fardado, escorrega o dedo no gatilho. E lá se foi o Eduardo, mais uma vítima. Sistema falho, imundo. Somos pichados de ladrões e vagabundos. Enquanto eles do outro lado com suas roupas escuras, um emblema no ombro, um cano na cintura, se sentem donos do mundo pelo simples fato de estarem do outro lado. É, remando o Eduardo, esse é o nosso recado. E onde quer que esteja vai estar aqui, porque entre nós sempre vai existir um espaço pra você que sempre foi mano e que teve seu destino selado na ponta de um cano. Com 17 anos você partiu pro outro lado, nos deixando sós. Mas quem estiver aqui escutando a nossa voz vai se lembrar de você, sabe por quê? Porque estamos unidos 1995. E muita coisa mudou e ainda vai mudar. Tem gente que não gostou. A nova era chegou. Vamos nos conscientizar e perder o receio. Mano Eduardo, você nos serve de espelho pra refletir injustiça, miséria, maldade, saudade. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Conexão é união, é liberdade de expressão. Os microfones na mão são nossas armas pra lutar. Olho por olho, dente por dente. Olhe para trás e para frente. Olho por olho, dente por dente. Olhe para trás e para frente. Que o Eduardo esteja com Deus. Essa é a palavra dos amigos teus. Ei, mano Eduardo, esteja com Deus. Essa é a palavra dos amigos teus. Ei, mano Eduardo, esteja com Deus. Ei, mano Eduardo, esteja com Deus. essa é a palavra dos amigos teus.